Chegou 1-2-7-1, taxi desabordo, 3 horas e 20, altera Salvador. 1-2-7-1, taxi autorizado, salvo ponto César 1-0, quando acha uma pronta, altimetro 1-0-0. 1-0-1-0, estrela taxi na pronta, ponto 0-0, 1-2-7-1. Era pronto, Polo 271. Polo 271, a linha decola, vento 0190 graus, 04 nós. A linha decola, mas... Um 271, decola os 47, controle 119, decimal 35, boa noite. Bom dia. Não, 35, controle, muito obrigado, bom dia. Bom, 1271, obrigado. Controle, bom, 1271, passando 2000. Nível 390, sai da PUC, vigilância. 390 na PUC ou Gona 271? São 3601 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360, Decolou da pista 1-0 com primeira curva à direita, na saída da Euleda. Bridge, a aerovia pesou 1-6 e eu posso prosseguir conforme rota do plano de voo. Decola da, o controle solador opera em 1-19.35, aciona 5074, TAM 3601. Autorizado por voz, vem no 3601, no chame pronto para pushback finalmente. Chame Recife, frequência 12545, alterne 12685. 545, 12685, bom, nota 1271, obrigado. Autorizado, senhor táxi, então 3601. Prossiga, Whisky Juliette Romeu. Bom dia, Whisky Juliette Romeu. Solicito autorização de reforço do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Whisky Juliette Romeu, autorizado início do reboque, chame para ingresso no pátio 1. Chamará para ingressar no pátio 1, Juliette Romeu, graças. Agora 7, 3, 0, 1, ataque 78 a bordo, 4 horas de alvo, e alterno galeão. taxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, ajuste 10, 10. São 3601, a linha decola, vento 020 graus, 049. Juliette Romeu na saída do pátio 3, pronto para engraçar no pátio 1, na posição 03. A livre até o gate 3, Juiz, Juliette Romeu. Juliette Romeu, São 3601, decola o 05, controle 119, decimal 35, bom dia. 1935, bom dia, 3609. Salvador, está 3601, passa 1700, perfil Del. 3601, no contrato radar, subiu 360, após 2000, direto Leda. Sim, 360, após 2000, direto Leda, está 3601. Do pátio 3 para o pátio 1, posição 03. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia.